Ho visto il mare sentato una pedra, sentato una rei. E sentì una barcarola criar devagar questa melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata, mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Fez subir da água. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra. Através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. O arquipélago da Madeira é formado pelas Ilhas da Madeira e do Porto Santo e pelos subarquipélagos das Ilhas Selvagens e das Ilhas Desertas. Hoje vamos falar das Ilhas Desertas, que são de origem vulcânica e situam a sudeste da Madeira. Fazem parte das desertas o Ilhéu Chão, a Deserta Grande e o Ilhéu do Bugio, conjunto que constitui a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, classificada como Reserva Biogenética pelo Conselho da Europa. O Ilhéu Chão é separado da Deserta Grande por um pequeno buqueirão muito estreito e baixo, denominado Buqueirão do Bugio. A norte desta ilhota situa-se um rochedo chamado Prego do Mar, a que os ingleses denominam Rockship, por se parecer ao longe com um navio à vela. Este rochedo, que é de forma cónica, tem 33 metros de altura e 8 de diâmetro na base. Ando o mundo inteiro sempre, sempre a procurar-te. Ilha da Madeira, o teu encanto ninguém nega. És um lenço verde acenando para quem parte e um sorriso aberto para quem chega. Madeira, és sonho e prece, milagre que Deus não esquece. Tuas noites lindas envolvem o amor no seu manto e a saudade fala de ti, do teu encanto. Amor que nasce um dia, será para a vida inteira. E quem fizeste feliz para sempre te bendiz, ó terra de amor, Madeira. Que nasce um dia, será para a vida inteira. E quem fizeste feliz para sempre te bendiz, ó terra da boa Madeira. As Ilhas Desertas são bem visíveis a partir da Ilha da Madeira, desde o Cabo Girão até à Ponta de São Lourenço. As desertas estariam ligadas à Madeira há milhares de anos. A confirmar este facto, está uma linha dorsal submarina entre a Ponta de São Lourenço e o Ilhéu Chão, cuja profundidade máxima pouco ultrapassa os 60 metros. Nossa, A Deserta Grande, orientada no sentido norte-sul, tem 14 km de comprimento por 1,850 metros de largura e 66 de altitude. O Bugio, orientado também no sentido norte-sul, tem 6 km de comprimento por 925 metros de largura e 50 de altitude. O Ilhéu-Chão, o mais pequeno, está também orientado no sentido norte-sul, tem 1.850 metros de comprimento por 465 de altitude. Aqui, no Ilhéu do Bugio, existe um farol cuja construção data de 1959. As desertas, como o nome indica, são ilhas inóspitas e difíceis para a fixação humana. Nos primórdios da ocupação do arquipélago da Madeira, a maior fonte de riqueza foi a criação de cabras, misturadas com outras trazidas das Canárias em 1481, mas as ervagens foram diminuindo, pelo que numa segunda fase plantaram-se cereais, mas os terrenos esgotaram-se rapidamente. Já está tudo contente, malhai raparigas, cantai toda a gente. A festa está rija, já está tudo contente, malhai raparigas, cantai toda a gente. A festa está rija, está tudo contente, malhai raparigas, cantai toda a gente. A festa está rija, está tudo contente, malhai raparigas, cantai toda a gente. Furtuas botas o pai para ir àquela banda, ai, ir à festa que lá vai. A festa está rija, está tudo contente, palhai raparigas, cantai toda a gente. A festa está rija, está tudo contente, palhai raparigas, cantai toda a gente. A festa está rija, está tudo contente, palhai raparigas, cantai toda a gente.

Madeira bela, de magia encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. Tua linda lua brilha no azul do céu encantador, num filtro de estrelas em multicolor, de amor, de amor. O teu perfume que embriaga nas noites de luar e nos de amor, num jardim de beleza sem igual. Noites da Madeira bela, de magia encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. Outra espécie importante da fauna das desertas é o lobo marinho, cuja colónia foi diminuindo progressivamente, até que em 1988 passou a ser espécie protegida. Nesse sentido, tem sido importante a ação dos responsáveis pelo Parque Natural das Ilhas Desertas, que aqui mantém por períodos de 15 dias dois vigilantes da natureza acompanhados por um técnico. Deste modo, observam e classificam os lobos marinhos a partir de pontos dispersos pelas três ilhas. No verão, estes profissionais têm a tarefa de acompanhar os visitantes que visitam as desertas. Quer para o transporte dos funcionários e equipamentos, bem como para a fiscalização, tem sido importante a ação da Marinha de Guerra Portuguesa. Como curiosidade final, refira-se que o navio que efetua a travessia entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo tem a denominação de Lobo Marinho. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, com apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova, às segundas e sextas-feiras, às 21 horas. Thank you.